Nisa de 1080. Passagem do 2228, chama Recife, 1260, terra 1288. É, 0288, obrigado. Do 4235, desce para 3000 pés, 1012. Desce para 4000 pés, 1012. Juliette Lima chama a torre 118-95. Azul 4235, reduz para 180 mais. 1809, Azul 4235. Afirmativa número 2, desce para 2000 pés, autorizado aliás. 7, controle 119-35. 118-95, Lima, Juliette Lima. É, desculpa. Lima, Juliette Lima, visual com tráfego, porte estabilizado, sinal pistola zero baixar travado. Ou 1-7 se for o caso. Obrigado, amigão. Manche desce pra 4000 pés, 1012, 1888. Então, número 5 na aproximação, reduz velocidade para 230 mais. Só confirmando no 888, número 62 é para pouso. linha 224, assina a medicação. Mantenha via chegada, maré desce até o 50. Na voz, travado, Lima, Juliette Lima. Juliette Lima, pistão no zero, pouso autorizado, 110 graus, com 62 de nós. Desce para 4.000 pés com 1.012. Limite localizador. Sentido, sentido do tráfego avistado, cantinho de aproximação, número 2 para o pouso, agora liberação de pista. Não recebeu, só não entrou contato, poderia confirmar? Não, sentido, Lima de Lete, Lima no solo, os 43, libera a direita, já liberando 2 lados. Boa noite, azul 4235. Pista no zero, agora liberado, vento a 110 graus, com 12 de nós, atento no zero, 2, pouso autorizado. Leve o pouso lá, 1 no zero, azul 4235. Obrigado, boa noite. Lima Juliette Lima, táxi autorizado Alfa Juliette, contorne o pátio principal e chame na Lima. O senhor conhece o aeródromo? Gente, me chame na Lima, Lima Juliette Lima. Petrolina aprovada nível de voo 300 via Upper Blue 20, subida Momo, Flock, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. Código 5521, controle 120, descorrigindo 119-135. Chiné 6303 está pronto e declara de imediato, então logo a pista no zero esteja liberada. Afirmativo. Em posição e manter a cabeceira no zero, preparando-se para a declaração de imediato, assim que autorizado. Afirmativo, a linha mantém, tem condições. 1, 2, 4, 6 na escuta, põe. Lima, Juliette, Lima, chame na Lima. Zucca 265, solo 45, direito 219. Felizado, voo 1246. Chama a torre agora 118, 95 no 246. 18-95 com a torre, gol no 245. Salvador, gol no 246, na final da 1-0 com 3 checados. 5-5-5, 10-2-10, 12, autorizado, aliás. 2-1-0-2, clear, S-5-5-5-5. Com 8, 12, o S-Lim. Gente, aguardando o 1-2-4-6. Minha 224, número 3 na aproximação, reduz para 200 mais, 6224. Remativo, GBT para pouso, 200, novo, de novo, que é 6224. Chiné 6303, agora os 47, controle 119, spot 510. 1935, obrigado, bom trabalho, boa noite. O ILS chama a torre 102 mais 5. 9-5, obrigado. Vamos lá. Boa. Controle, boa noite, o Chanel 6313, decolou o cruzamento 1700. Boa noite, 6313, sobe 360, sai da Delta. 360, pode voar direto, Leda? Livre, direto, Leda, 6313. Obrigado, direto, Leda. 5515, reduz para a velocidade de aproximação, 5515. Vai seguir o tráfego da Rio, 5 milhas à frente. Vai, vai, vai, vai, vai. Salvador, boa noite, o Rio 5972, na final. 5972, a Rio, sente o tráfego avistado, continua para sua ação, aguarde, fica livre. 5972, aguarda. No solo, aos 49, direito 29. Contact tower, 1-18-95, solo. Solo. Rio 5972, checa o trem, pouso autorizado, sumo 0, 110 graus, 8 nós. Passa travado, lixo, pouso 5972. Chamou o solo? 1-2-4-6, solo. Toma da tower, Grigem, trip 5515. Grigem, trip 5515, you are number 2 to land the runway 10. Continue approach, stand by landing clearance. Stand by. Noite 1970, na via chegada Maré, 2000 pés, 2012. Quatro, voa Duna, para interceptar o ILS. Duna? 1888, fazer o sequenciamento, vai manter presente o PRO, limite ao localizador. Mono 888. Localizador, 24, completa, final, torre 118.95. Direito, libera via ECO 219. 219, grato. Torre Salvador, boa noite. Chiné 6224, voo IEDF. Chiné 6224, é porte externo, baixa travada? E porta lá externo, 6224. Trip 5515, check in the gear, wind is 110 degrees, 08 knots, KNH 1012, clear, Chiné 1110. Clear to land, landing gear down the last 3-5-5-1-5. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, Rio 5972, livrando inscrição. Rio 5972, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03, pátio 3, corrigindo, Alfa Juliette para o pátio 3. No pátio 3, vai ficar atento aos sinalizadores. Alfa Juliette para o pátio 3, no pátio de carga, atenção para o sinalizador, circulação. Mantenha presente o PRUA, desce para 2.000 pés, 1.012. É 224, torre 118.95. Reassume o projeto do não autorizado a 515, on the ground is 5-4, leaving to the right, ground control, watch one at Marais. Good night. Boa noite, táxi Alfa Juliette para o pátio 3. Desce para 2.000 pés na via chegada Maré 1012. O Xander 6313, chama Recife 251, alterna 13395, 6313. 251-3395, boa noite. Boa noite. Passando estando baixado travado, Chiné 6224. 6224, título 0, todos autorizados, checado 3, 110 com 8, top. Cliente de novo, 110, Chiné 6224. A última transmissão só portador, né? Confirma lá como recebe? Agora alto e claro, Liverpool, 110 com 8, 1.012, não tinta, oxa. Gente, oxa. Outra porta externa vai ser para lá, número 2 para o pouso, FP7, MK28 da Avianca, na final aproximada de 4 mil. Estão coordenando com o tráfego da companhia que também está ingressando no pátio, está autorizado 5313. Deixa eu dar 4.000 pés, 1012. Poder confirmar a posição do nosso barco, senhor? O senhor aguarda mais alguns instantes? Em breve o fiscal já vai chamar o senhor na posição, porque ele estava sinalizando o rio, e como só tem um fiscal no pátio, um sinalizador, pelo que entendi, daqui a pouco ele já vai balizar o senhor. Peço o senhor aguarde mais alguns instantes, ok? Sim, eu também. Fica sem a pressão. Salvador, boa noite, TAM 3305, moto 612, informação alfa, solicita autorização para Recife, pronto, cópia. E o Chico Brasa Cobra, 3305. Tenha 624, no solo 5, foi direito 219. Direito 219, 624. Salve o copo 298, aguarde para push. Confira a mensagem, por gentileza. Você especializou o acesso para a rádio. Paciente. 35595 copiou a informação do tráfego da companhia? Meia 224, táxi Alfa, chamamento Juliette. Alfa, antes da Juliette, 224. 35595, já chegou o sinalizador? 5595 é o solo? 5595, já visual com o balizador lá. Sim, boa noite. Pouso, voo, 888. Pouso, 38, pouso autorizado, 110 com 8, 1002, não, tipo. Autorizado, pouso, 990. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186, corrigindo 1895, ajustado 9012. Sabe, curta o localizador, agora 970. 970, torre 1189. 1895, 970, boa noite. Boa noite. Você avisou com o tráfego à sua esquerda, taxiando? Afirma. Táxi autorizado via Juliette após o tráfego, portão 1. Após o tráfego autorizado para o portão 1, 6224. 8 horas, 4 de alfa, chamando a sua Juliette. Matadouro, boa noite, igual 970. Lutando 3305. 3305, pronto, cópia. Pronto, cópia, Lutando 3305. Recife aprovado, nível de voo 330, via Brusque 58. O Caracas já subida, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5524, controle no 208, corrigindo 1935. Autorizado Recife, nível 330, via Perluísa 58, saída pública, transição Aracaju, decola com curva à esquerda da pista 10. Aciona 5524 e o controle 19.35, TAN 3305. Correto, para puxa acionamento. TAN 3305. 1888, endereço LIES, portão 04. Tem coisa agilizada ao portão 04? Observe o pouso, o tráfego nacional, o tráfego nacional 737 da Gol. Observe o pouso, até o lugar e mantém para o lugar. Azul 4298, puxa acionando 03, chama para início tarde. Solo 05 direita, via Fox 4129, simulado. Fox 209 igual 1970. Salvador, boa noite, Coronel 970. Coro 970, táxi autorizado via Alfa Juliette, vai ficar atento ao veículo Fume, que vai levar até o portão 09. Certo, então Alfa Juliette atenta ao Follow Me, que leva ao portão 9, para o 970. 393-406, controle 1, 9-2435, Osasco. 1-9-2435, obrigado, uma boa noite. 3178. 3178, chama a torre 118-95. 2-9-5-3178. 3-3-0-5, box 612, a solicita flashback e acionamento. Aguarde para posicionamento 3305. 3305. Salvador, boa noite, TP5 393, decolado perfil Puca. Voa Jamo, sobe 190, 5393. Jamo para o 190, TP5 5393. Direita e de alfa, ponto de espera de metrô 1895, ajuste 9012. 3178, a 1 milha do Índio da Serra, trem baixado e travado. Já 3178, checa o trem Y0, pouso autorizado, o vento é de 7108, milha 2, bom dia. Gente, livre pouso, pistão no zero, trem baixado travado, 1-0, 1-2, 3-1-7-8. Sim, por gentileza. O gol 97. Falou, me não apareceu. Mantenha a posição aí onde que o senhor está mesmo, no através do meia dúzia, que eu vou questionar em fera. Onde está o follow? Me só um minutinho. Apareceu agora. Ah, tá ok, muito obrigado. Sigo mesmo até o 09. Obrigado. 3305, puxa a cena no meia dúzia, chama para o meu destaque. Tá, 3305. Azul 4298, tem condições de decolagem imediata, então a pista seja liberada? Alinhar e manter até a parte de decolagem imediata, Azul 4298. 3178, datando, solo Azul 1, liberando a direita, 129. 4298, decolagem autorizada, 110 com 8, 1002, Maltino. Alfa, chamei a Juliette. Continua aproximação, tráfego avistado. Altímetro no 0, no 2, 110 com 8. O Embraer da Azul ingressou para a decolagem imediata. Continua agora, Bravo. Aguardando pista livre, 1012, voo no 723. Vento 1 no 0 graus, 8 nós, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso na 10, voo 1 no 7, 2, 3. Voo com 298, declarou 13, controle 18935, boa viagem. 18935, obrigado, boa noite. Paulo 33-05-137, a bordo, 3 horas e 40, Natal, para o táxi. Aguarde para início, táxi 3305. 3305. Então 3178, ingresso Juliette para o pátio 3. No pátio 3, a posição que está no meu sistema é a 03, mas fica atento aos sinalizadores. Entre o ingresso na Juliette para o pátio 3, posição 3, está no meu. Se por gentileza, senhor, agilize que o aeronave da companhia tá só aguardando o seu táxi, tá? Calma, calma. Fica atento apenas ao táxi do Airbus da companhia frente, vai ingressar no pátio 3. Após o mesmo táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste no 0 no 2. Gente, o 3305, uma boa noite. Boa noite, gol no 723, livrando. 723, táxi Alfa, chamamento do Juliette. E a Alfa vai chamar a entrada da Juliette, agora no 323. Salvador, boa noite, hotel 3305, não posso começar a pronta. 3305, bom dia. Autorizado, boa noite ainda, na verdade. Autorizado a linha decolar piso 0, 710 graus, com 8 nós. Autorizado a linha e decolar piso 0, hotel 3305. Na rota do plano, a subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10, 5531 é o código, 119, decimal 35 é o controle. Correto, 5.000, eu chamo para posicionamento. 1723, ingresse Juliette. E vai seguir o follow até a porta 1-1. Ok, Juliette, segue o follow até 1-1, gol 1-7-3-3. Declarado 19, controle em 1-19, esse motor 5, verdade? Obrigado, boa noite, senhor. Sonde, Salvador, boa noite, tá 305, Pucaracaju. Caraca, eu tô ficando pra pessoa. 6284, aguarde cópia, Aracaju. Recife 2545, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Chama Recife 1245, alterna no 3365, 35393. 1295-3365, obrigado, você tem uma boa noite. Uma boa noite, primário 1245. 2545, e obrigado. Pois não, autorizado Aracaju, 190 via Golf 677, subida Pouca Transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5533, controle 119.35. 190, Pouca Aracaju, via Golf 677, primeira curva esquerda, decolada 10, 5533, via transponder 119.35, 6224. Correto, seu próprio estacionamento. Maravilha. Boa noite, desce pra 3.000 pés, 2, informação Bravo, nível 400, Galeão. 1000 livre, autorizado LS com 1012. Tá ok, 2000, chama final, roda 1070. Agora sim, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 400, via Upper Whisky 50. A subida será Dael, Leda, Eudes. Primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5532, controle 119.35. autorizado 400 Galeão, no qual da pista do zero, Jadael, para Alfa 0, Leda Hilde, 532, Del Transponder, 1935, o controle, e Augusto 1972. E o 5972, planejamento correto, só para posicionamento. Camarão para o 5792. Autorizado Guarulhos, nível de voo é o 340, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 13, e após confirmar a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5536, controle 119.35. Vamos para posicionamento. Avisado, chamo para o táxi. Recife. Autorizado Recife, nível de voo 390, via pelo esquerdo 58, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda para a decolagem, cabeceira 10, código 5534 e o controle 119.35. Solution 6224, no gate 1, pronto para posicionamento. Aguarde para posicionamento. Aguarde para posicionamento 6224. Está aguardando para posicionamento 6224. Curva esquerda, prova de decolagem, cabeceiro no zero, 5540 é o código, 5540 é o controle, desculpa, 5540 é o código, 11935 é o controle. Motion Ocean é 6224, parte inicial, tudo bem? Assim que o azul terminar o táxi, já tá iniciando o táxi, vou te liberar. Mais alguns instantes apenas. Ah, pô. Autorizado, chamar para iniciar. Autorizado, tiver questionamento, chamar para iniciar. 6224. No solo aos 34, direito 212, mano. Direito 212, mano. Carga para puxa, pega a sonda. Rio 5972, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, Rio 5972. Adequado, 110,12. Libra 1170, continue aí, táxi Alfa, chamando da Juliette. Chamando da Juliette, vou